no local. Será possível trocar moedas como real, peso argentino, guarani paraguaio, dólar estadunidense e também o euro. O horário de funcionamento do estabelecimento será similar ao do Complexo Turístico Itaipu, uma estrutura aí que vem, então, complementar a estrutura já existente, né? E demorou, né? Demorou no sentido, assim, de onde que Itaipu demorou para implantar, mas que isso já poderia ter sido pensado aí anteriormente também em outros atrativos aqui da região de fronteira, né? Uma opção a mais, né? Uma comodidade a mais ao viajante que está passando aqui pela nossa cidade e região. Vamos agora, portanto, à nossa curtida da semana. Curtida da semana. E a nossa curtida da semana aqui no Front Transamérica, eu tenho certeza que muitos de vocês já curtiram também, né? Só que dos meus amigos já tem mais de 200 que curtiram a página. Vai para a fanpage oficial da Polícia Federal do Brasil, né? Exatamente, facebook.com/Polícia Federal. No endereço é possível saber mais sobre o trabalho da corporação e também conferir hashtags do tipo Partiu Operação ou então PF em Ação, postadas em vídeos, fotos e informações. E olha, até Foz do Iguaçu volta e meia aparece por lá, né? E não necessariamente, como você sabe, pelos melhores motivos. O link para curtir a fanpage oficial da Polícia Federal no Facebook está sendo postado agora nas nossas redes sociais, @TransaméricaFoz no Twitter e também TransaméricaFoz no próprio Facebook. Programação musical aqui no Front e é o seguinte, viu? Ontem, dia 15 de julho, foi o Dia Internacional do Homem. Exatamente, Dia Internacional do Homem. Eu particularmente nem sabia que essa data existia, né? Mas ele, o Homem do Google, versão nacional do buscador, aquele que tudo sabe, aquele que tudo armazena, claro que ele sabia, né? E fez questão de me dar o lembrete. E é por isso até que eu vou conversar com ele, né? Porque querer por vontade própria, eu não estou nem um pouco afim de falar com ele. Mas, como existe esse assunto, essa pauta, né? Vamos lá então. Homem do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme. Parabéns pra você também, cara. Opa, valeu, hein? Igualmente, hein? Só que você me dizia fora do ar que não concorda com isso. De uma data exclusiva pra chamar de Dia Internacional do Homem? Exatamente, Guilherme. Não concordo. Tá, mas deixa eu entender. Se você não concorda, por que você me chamou pra comentar e comemorar? Porque eu precisava de um pretexto para voltar a participar do programa. É, percebi, hein? Mas me responda o seguinte, quais são suas razões aí pra não concordar com o Dia do Homem? Vai me dizer que... Exatamente. Não concordo porque todos os dias são dias do homem. Quer dizer, todos não. O dia 8 de março a gente deixa pras mulheres. Mas é muito machista mesmo, é muito idiota. Isso aí, sabe o que é, Homem do Google? Isso aí é piadinha do nível tiozão do pavê, entendeu? Tem mais alguma asneira pra falar ou paramos por aqui? Se liga, cara. Meus conhecimentos são ilimitados. Meu cérebro virtual tem maior capacidade de armazenamento. Perto de mim, você parece uma ameba. Ah, com certeza, mas ó, melhor ser uma ameba do que, enfim, né? Deixa pra lá. Mas eu vou aproveitar sua participação aqui no programa pra tentar pelo menos uma coisa útil, né? Vamos lá. No segundo domingo de agosto agora, tem o Dia dos Pais. E você tem aí alguma dica de presente para as mulheres e crianças que estão nos ouvindo agora? Sim, claro que sim, mas só para as mulheres. Tá, só pras mulheres, ok, desembucha então. Quais são as dicas? Mulheres do meu Brasil, no segundo domingo de agosto, vocês podem dar para o papai aqui, algo muito especial. Mas será possível, caramba, é abrir o microfone e começar a sair asneira? Nada disso, Guilherme, sua cabeça é que é suja. Quero dizer às mulheres de todo o Brasil que não precisam levar o papai aqui para passear, para jantar. Podemos comer em casa. Ah tá, a minha cabeça é que é suja, é isso? Claro que é, Guilherme. Mulheres de todo o Brasil. Quero dizer que não precisam dar roupa. Aliás, não precisa nem de roupa. Se é que vocês me entendem. Ó, não só entendem como dificilmente irão querer transformar em papai um mala sem alça que nem você, né? Eu sou mais eu que me garanto. Então fica aí se garantindo aí, combinado? Seja você mais você, enfim, fechando seu microfone agora. Front Transamérica até meio-dia. E eu ainda caí na besteira de abrir o microfone de novo pra esse idiota, né? Sinceramente, nunca mais, viu? It's fun to stay at the YMCA.

isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora, quem entra, mas quem tá dentro não sai. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.